porta se avizinha. Os filisteus se ajuntam, o temor se aproxima. Saul em desespero busca a voz do Senhor, mas o céu está em silêncio. Não há mais seu amor. Oh Senhor, ouve o meu clamor. Em meio à batalha eu clamo por tua luz. Ainda que eu tema, em ti eu confiarei. Na terra de medo teu braço me levará. Já partiu e o povo chora em dor. O rei busca respostas, mas não há mais fervor. A noite se aproxima, ele se disfarçou. Na sombra da dúvida, uma feiticeira encontrou. Oh Senhor, ouve o meu clamor. Em meio à batalha eu clamo por tua luz. Ainda que eu tema, em ti eu confiarei. Na terra de ficar.